Abra comigo a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 12. Hoje pela manhã eu ministrei aos irmãos sobre fé. E o capítulo 12 de Romanos começa dizendo no primeiro versículo: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual que é o nosso culto racional? Qual que é o nosso culto racional? O que que a Bíblia diz que é culto racional? O que que a Bíblia diz que é o nosso culto racional? É um processo simples de interpretação de texto. Apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo. Que é o vosso culto racional? O que é o vosso culto racional? Apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo. A pergunta mais difícil não é essa. A pergunta mais difícil talvez seja: o que é apresentar a Deus nossos corpos como sacrifício vivo e agradável? O que é dar a Deus, entregar a Deus a dimensão? Começa pelo nosso corpo e tudo que envolve a nossa dimensão física. O que é entregar a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável? A pergunta mais importante ainda é: Senhor, eu estou fazendo isso, Senhor? Eu frequento o culto, eu busco o Senhor, eu cultuo o Senhor em casa. Eu estou realmente cultuando ao Senhor? Existem momentos assim muito especiais do culto em que nós somos tocados profundamente na nossa alma. Somos tocados no nosso corpo, somos tocados no nosso espírito. Existem momentos dessa reunião aqui, olha, coletiva, congregacional, que são maravilhosos. Embora o mundo hoje nos leva a não valorizar isso, porque a gente tem uma boa televisão, a gente tem um bom som, a gente tem boas oportunidades de programa, a gente tem muitas atividades. Então, a gente cultua no tempo que dá para cultuar. E se por acaso o culto for num momento indevido, eu não posso participar, vai me desculpar, mas eu tenho outras coisas a fazer. O que que realmente é o meu culto a Deus? E o texto é claro: o culto racional é eu apresentar a Ele meu mundo físico, minha dimensão física, começando pelo meu próprio corpo. Então, eu não faço qualquer coisa com o meu corpo, porque o meu corpo é para ser apresentado a Deus, consagrado a Deus. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso preocupar o que eu vou fazer com o meu corpo. Como eu vou adornar meu corpo? Como eu vou vestir o meu corpo? Para onde eu vou levar o meu corpo? Eu preciso ser uma pessoa zelosa, cuidadosa, reverente. Senhor, o meu corpo é santo, é templo do Espírito Santo. E eu quero apresentá-lo a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu quero cuidar da minha agenda, que envolve o meu corpo, para onde eu vou, o que eu faço, como eu sou, por onde eu caminho. Eu quero apresentar ao Senhor e submeter a Tua autoridade, ao Teu governo, o meu corpo. Ele não pertence a mim, ele pertence ao Senhor. Eu não posso ser uma pessoa que dirige a própria vida e pede a Deus que abençoe. Deus de vez em quando vem e abençoa, mas a gente insiste mais um pouquinho, ele acaba vindo e abençoando, e assim está bom. Não, o meu corpo pertence a Ele. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, Senhor, eu não decido sobre o meu corpo em função das minhas emoções, da minha alma, das minhas vontades. E não apenas o corpo, mas tudo que envolve a minha dimensão física. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer nesse final de semana? Como eu vou conduzir minha agenda? Toda essa dimensão física colocada diante do Senhor para que Ele governe é culto racional. Estou cultuando ao Senhor com toda a razão, de uma forma consciente, verdadeira, nada mística, quando eu coloco, submeto toda a minha vida física ao governo absoluto de Cristo. E isso é diário, isso é minuto a minuto, isso é segundo a segundo. Isso precisa ser um hábito nosso, internalizado, contínuo. E Paulo continua escrevendo, diz, e não vos conformeis com esse século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também numa interpretação tão simples do texto, eu só experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu transformo a mim mesmo pela renovação do meu entendimento. E nós pensamos sempre de forma natural, carnal. Jesus não era o Sóstenes, não. Não era o Papa. Não era um homem muito importante qualquer. Era Jesus. Jesus em pessoa, o Filho de Deus, santo. Jesus em pessoa, dele fluía unção, graça, a ponto daquela mulher tocar nas suas vestes e ser curada instantaneamente. Jesus chegou em Samaria, estava lá à beira de um poço, e aquela mulher samaritana veio buscar água, e Jesus disse, se você soubesse com quem você fala, você pediria água, e eu te daria água da vida, e nunca mais você teria sede. Aquela mulher, diante de Jesus, ouvindo Jesus, expressou assim, uai, então eu quero isso, porque eu tenho que vir aqui toda vez, é pesado, é carregado, como é que faz para não precisar nunca mais vir aqui beber água? A mentalidade dela era terrena, humana, carnal, o tempo todo. Assim como eu e você, irmão. Nossa tendência é pensar carnalmente o tempo todo. Nossa tendência é até mesmo nas coisas eternas de Deus a gente pensar do jeito humano, terreno. Nossa forma de pensar, nosso sistema operacional, nossa forma de concluir, nossa forma de indagar as coisas e concluir coisas é sempre carnal, terrena. Porque nós estamos presos a um universo carnal, terreno, temporal, físico. Paulo chega a dizer assim, quem me livrará desse corpo de morte? Paulo está dizendo, essa natureza pecaminosa, esse ambiente pecaminoso, essa vida terrena, ela suga. E você sabe disso, amanhã, segunda-feira, você já tem que correr, já tem que resolver isso, já tem um fórum, já tem isso aqui, tem... Suga a gente. E o Senhor vem e diz assim, você precisa mudar a sua forma de pensar. Você precisa ter o seu sistema operacional mudado. E aí aquela mulher não ia pensar em sede física. Ouvindo Jesus, uma verdade saindo da boca de Jesus, ele presente fisicamente, ela ainda não conseguia pensar espiritualmente. Ela só pensava carnalmente. E essa talvez seja a questão... mais central dos nossos problemas, dos nossos desafios, das nossas dificuldades, das nossas questões internas, nós não temos uma mentalidade espiritual fluindo automaticamente, continuamente. Não temos. Nós precisamos fazer um esforço contínuo. Como é que se pensa esse assunto que está me afligindo, ou que eu tenho que resolver, ou que eu tenho que decidir? Como é que se pensa esse assunto de forma espiritual? Eu me lembro uma vez que o pastor Zezinho estava, eu acho que ele ministrou aqui, nós ouvimos aqui, e ele disse que uma senhora chegou para ele ou para alguém, não me recordo, e disse assim, não, mas eu preciso de alguém lá naquele departamento do governo lá, porque eu tenho uma coisa muito complicada para resolver, e se eu tiver alguém conhecido, um peixe, um tubarão, alguém lá que domina tudo e possa me ajudar, e aí alguém disse para aquela senhora, mas temos... Tem, quem? Claro que temos, por que você não pediu ainda? Resolve na hora tudo. Eu falo assim, quem é? Me fala, me dê o nome. Jesus. Ah, Jesus. Ah, o que é isso? Ah, Jesus, não, eu preciso. A nossa tendência é sempre pensar que o recurso imediato é o físico, o raciocínio imediato é o físico, a forma de pensar é a física. Eu me lembro, alguns anos atrás, antes de eu me casar, eu tive um desentendimento com um amigo, e aí um terceiro amigo entrou na história e disse assim: eu tive um sonho essa noite. Eu falei: não vem com esse negócio de sonho, não. Isso aqui é coisa séria. Ele está fazendo isso e tinha que fazer isso, e não está fazendo, e agora nós temos que ajustar esse negócio. Não, não, calma, eu tive um sonho nessa noite. E nesse sonho eu via demônios cirandando sobre vocês para quebrar a amizade. Não, não, ó, quer saber uma coisa? Não tem nada disso, não. Aqui é o seguinte: tinha que fazer isso, não está fazendo. Passado um tempo, aquilo tinha sido mal resolvido. E um dia o Espírito Santo falou comigo: meu filho, hoje você entende o que, que era? Hoje eu entendo, Senhor. Então vá ao seu amigo. E eu tive que voltar àquele amigo e pedir perdão, e restaurei a amizade. Até hoje nós somos muito amigos. Mas eu não conseguia pensar que aquela questão prática, física, era espiritual. Eu desacreditei do outro terceiro amigo que trouxe um sonho. Deus me fez sonhar essa noite e disse que existem demônios que estão trabalhando, guerreando, para destruir a amizade de você. Nós temos dificuldade de pensar que todas as coisas são espirituais e todas as coisas se resolvem de forma espiritual. E não é a mente humana, não é um conceito qualquer, só o Espírito Santo conhece todas as coisas de Deus, só o Espírito Santo pode nos instruir nas coisas espirituais. Então eu preciso buscar do Espírito Santo uma mudança na minha forma de pensar, para que tudo o que eu vou pensar seja pensado da forma espiritual. E isso demanda exercer fé. O versículo 3 diz: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu não vou ministrar o mesmo que eu ministrei pela manhã, você durante a semana pode baixar pela internet, mas eu queria lembrar aqui aos irmãos, Paulo está dizendo que existe uma medida que Deus dá a cada um. Ele fala da medida da graça que ele tem, e por isso ele ministra, e ele fala de uma medida de fé que Deus dá a cada um. E ele instrui: cada um deve pensar, cada um deve buscar saber, cada um deve pesquisar, tomar conhecimento na medida da fé que tem. O conhecimento acerca das coisas de Deus, como também acerca de qualquer coisa, ele tem que ser coerente com a medida da fé que temos. Irmãos, algumas pessoas gostam de visitar museus. E você tem aí, quando viaja para fora, então, você tem museus maravilhosos para visitar. E algumas pessoas entram no museu, como eu levei os meninos uma vez lá no Museu da República, um museu lá em Tiradentes, em Petrópolis, nós entramos para ver aquelas salas, aqueles móveis todos da época da... do Império, desculpa, da República, não, do Império. E é interessante, mas tem gente que... ele só vai buscar conhecimento na medida da fé que ele tem. Você pode colocar um livro na frente de um, ele vai folhear, uai, não tem foto, não? Não, não tem foto, não. Ah, não gostei desse livro, não. Eu só gosto de livro de foto. Então, leia Caras. Caras tem muita foto. Ah, eu gosto. Caras, eu gosto. Outro vai pegar um livro, não importa se ele tem 200 páginas, se ele tem 800 páginas, e ele vai olhar assim: eu quero conhecer isso aqui, eu quero ler, eu quero me aprofundar. Cada um tem uma medida de sede de conhecimento. E essa medida de sede de conhecimento está relacionada à medida da fé que tem. Agora, transportando isso para as coisas espirituais. Eu e você vamos estudar a palavra do Senhor na mesma medida que temos fé. Paulo está dizendo isso aqui. Paulo está instruindo: você não precisa se preocupar em saber mais do que a sua medida de fé. Mas você precisa saber. E eu fui para diante do Senhor com esse texto esses dias, e eu pedi: Senhor, eu quero saber mais. tudo o que eu posso saber na medida da fé que o Senhor me deu. Mas eu também estou pedindo uma coisa, e eu orei por vocês, cada discípulo aqui na igreja. Senhor, me permita, me ensine, me conduza a levar como pastor meus discípulos a uma medida de fé mais elevada. E se não é assim, se essa oração está errada, Espírito Santo, interceda por mim, mas que meus irmãos cresçam na medida da fé, que eu cresça na medida da fé e que a gente possa crescer também no que a gente pode conhecer de Deus, de nós mesmos, como Paulo diz, mas das questões espirituais, das questões à volta, nos dá entendimento das coisas, Senhor. Isso diz respeito à fé. Nós vimos hoje pela manhã que a fé, sem fé é impossível agradar ao Senhor, que o justo vive pela fé, que Abraão, Isaac, que Sara, que Noé, grandes homens de Deus, fizeram o que fizeram, não porque eles eram sobrenaturais, mas porque eles exerceram fé. O Senhor disse, porventura haverá, achará Deus fé na terra? E nós estamos vivendo um tempo em que a fé é escassa. E a ausência de fé gera um nível de insegurança muito elevado. E se o justo vive é pela fé, as minhas respostas de oração não estão na possibilidade de Deus me responder. As minhas respostas de oração estão na minha ação de fé. O que é que eu vou acionar? O que é que eu vou fazer por fé? E o Senhor colocou no meu coração duas questões em torno dessa palavra da fé. E você deve ouvi-la pela internet, porque ela é mais profunda. Eu passei o tempo todo da manhã ministrando sobre fé. Mas o Senhor me fez destacar duas coisas. Uma antes do exercício da fé. E outra logo em seguida, de mãos dadas com o exercício da fé. A primeira é o buscar a Deus. O Senhor diz assim, invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me. Eu e você precisamos buscar a Deus. O salmista diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscar a Deus. Como nós temos buscado a Deus? Como você tem buscado a Deus? No seu dia a dia, durante um dia, 24 horas, como você tem buscado a Deus? Será que nós estamos buscando a Deus só quando fazemos uma oração por conta de uma necessidade? Será que nós estamos buscando a Deus só quando a gente vai ao culto e mesmo assim, meio preocupado com o horário, consultando se chegou um e-mail na internet, se tem um Twitterzinho? Como nós temos buscado a Deus? Todos os profetas ensinam, proclamam, declaram o tempo todo, busque a Deus, busque a Deus. O salmista diz isso todo o tempo, busque a Deus, busque a Deus. Eu sempre me lembro de uma frase que a irmã Valnice Milhomens ministra sempre. Ela diz assim, você terá de Deus o que você vê em Deus. Interessante que a Dani contou um videozinho que ela assistiu, recebeu, de um homem cortando cabelo e uma discussão lá se Deus existe ou não existe. Então o cabeleireiro, o cortador de cabelo lá, falou assim, Deus não existe, não, olha ali, quanta miséria. Olha o pobre ali, olha quanta coisa ruim acontecendo. E aquele homem temente a Deus não sabia o que responder, ele terminou o que estava fazendo, foi embora e quando saiu na rua ele encontrou um sujeito muito cabeludo. Muito cabeludo. E ele levou o sujeito lá no barbeiro. Falou assim, olha, você disse que Deus não existe porque tem miséria aí na forma. Pois é, eu quero dizer a você que não existe cabeleireiro. Claro que existe cabeleireiro. Não, não existe. Olha esse cabeludo aqui. Assim, pois é, mas é... Não. Ele é que não quis vir a mim cortar o cabelo. Aí o homem disse ao cabeleireiro, pois é, a miséria, eles é que não quiseram ir a Deus. Deus existe. Eu e você precisamos ir a Deus. Isso seria impossível se Jesus não tivesse vindo, mas Jesus veio. Ele abriu um caminho e o caminho está aberto pelo sangue do Cordeiro. E imediatamente, instantaneamente, eu e você podemos, em qualquer circunstância, em qualquer situação, entrar na presença dEle pelo sangue do Cordeiro. Senhor, eu estou aqui na tua presença e eu vim te buscar. E a palavra do Senhor nos diz em Hebreus 11 que eu preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que busca a Deus precisa saber que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu vou a Ele com a convicção, eu não sairei do mesmo jeito que eu cheguei. Ele me socorrerá, Ele me atenderá. As circunstâncias podem continuar do mesmo jeito, mas se eu for a Deus, se eu buscar a Deus, Ele me atenderá. Eu quero aprender a buscar a Deus. Eu quero ter relacionamento com Deus. Mas existe um único elemento que pode nos impedir de buscar o Senhor. Só o meu pecado pode me impedir de buscar a Deus. O pecado cria um abismo entre eu e Deus. Se eu não estou tendo um bom relacionamento com Deus, normalmente a gente diz assim, mas Deus está tão em silêncio, eu estou buscando o Senhor, mas Ele não fala nada comigo, eu não sinto Deus. Eu estou com algum pecado na minha vida. Ah, qual que é, pastor? Não fiz nada de errado, não? Pode ter certeza. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Todas as coisas que estão ao nosso redor e que ocupam o lugar de Deus, estão produzindo impurezas e nos levando a pecado. Senhor, eu quero me purificar pelo sangue do Cordeiro diante do Senhor. Eu sou um pecador. E não precisa mistificar o pecado, irmão. Senhor, olha aqui de novo. Senhor, tem cabimento? Olha o que eu fiz de novo. Senhor, eu sou um miserável pecador. Eu pequei de novo, a mesma coisa de novo, Senhor. Mas estou aqui de novo. O teu sangue me purifica de todo pecado. João diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu me lembro que foi o pastor Rick Bonfim, há 20 anos atrás, ministrando, que disse assim, irmão, tem crente que peca, e aí o diabo fica acusando, porque o diabo leva a pecar, e o diabo continua acusando. Agora você não pode ir na igreja, agora você não pode tomar ceia, agora você não pode... E o crente, estou pesado, pecado, e se afasta. Ele diz assim, olha, irmão, pecado é uma coisa que resolve rápido. Ó, pequei mesmo, dá licença, Satanás, sai fora. Pequei mesmo, mas o sangue de Jesus me purifica. Senhor, eu estou arrependido do meu pecado. E agora eu conserto com o Senhor, nesse momento, meu pecado. E eu me levantarei, cabeça erguida, e eu vou andar firmado no sangue do Cordeiro. E isso já é passado. Isso está escrito na tua palavra que o Senhor apaga. O Senhor lança no mar do esquecimento os meus pecados. O Senhor não se lembra mais dele. Eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Pronto, agora vamos acertar a vida. Vamos consertar as coisas. Vamos mandar para onde tem que andar. Pecado não é para ser uma coisa que nos consome. Não. Pecado já foi resolvido. E é a única coisa que pode nos impedir de ter relacionamento com Deus. E a única coisa que pode nos impedir de ter relacionamento com Deus é tão fácil de ser resolvida. Põe na luz. Confessa. Se arrepende. Renuncia. Deixa o mundo cair, mas confessa, se arrepende, muda, leva embora aquilo, muda de vida e anda na presença do Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica. O diabo sabe disso, irmão, que eu estou te dizendo. Isso está na palavra do Senhor, é assim que acontece. E eu e você podemos vencer o pecado instantaneamente. Nós não estamos falando, e a Bíblia não fala, de uma astúcia, que eu caio no pecado, amanhã eu vou na igreja e peço perdão, segunda-feira não tem jeito, eu estou caindo de novo, o Senhor sabe que não tem jeito, eu estou caindo de novo, e segunda, domingo eu peço perdão de novo, e segunda-feira, Senhor, não. Porque o genuíno arrependimento traz fogo de Deus, que queima o pecado, a impureza, que purifica o nosso ser e nos torna cada dia mais santos. Não quero isso. Não quero isso na minha vida. Se eu quiser andar por fé como um justo anda, eu preciso buscar a Deus. e buscar a Deus é um caminho aberto a qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. A única coisa que pode nos impedir de buscar o Senhor é o pecado, e o pecado é resolvido instantaneamente com arrependimento e o sangue do Cordeiro. Eu quero pôr em prática isso, Senhor. Um mecanismo espiritual. Eu quero pôr em prática na minha vida. O diabo não vai se andar comigo mais. Me oprimir, me pesar. Ai, meu Deus, eu fiz errado. Ai, meu Deus, fiquei... Não, Satanás, fora em nome do Senhor Jesus. Eu entro pelo sangue do Cordeiro na presença de Deus. Eu vou buscar o Senhor. E ele prometeu, invoca-me e eu te responderei. Buscar-me-ei enquanto se pode achar. Eu vou te buscar, Senhor. Porque se eu te buscar, o Senhor vai me encher da sua palavra. E se eu me encher da sua palavra, eu cresço na minha medida da fé. E do outro lado, se eu quero mesmo, como um justo, lavado pelo sangue do Cordeiro, andar por fé, eu busco ao Senhor e se tiver pecado, eu resolvo esse pecado, mas eu busco ao Senhor, eu me encho dele... Eu agora vou andar por fé, eu preciso exercitar uma verdade. A fé está associada imediatamente a um dom de Deus chamado profecia. Nós vamos estudar alguns tipos de profecia como dom, mas eu queria falar rapidamente da forma mais simples desse dom, profecia. Que eu poderia usar uma outra palavra, ao invés de profetizar, usarmos a palavra palavrear. Quando falamos em profecia, parece uma coisa assim muito sobrenatural. Realmente, Deus tem um dom de profecia que é derramado sobre uma pessoa num momento específico, de uma forma específica. Realmente, nós temos o ministério profético que é dado a alguns... pelo Senhor, para o exercício do ministério da igreja, é o ministério profético, mas existe uma dimensão de profecia que é simples, como a palavra palavrear. Profetizar é palavrear. Palavrear o quê? Os decretos eternos de Deus. Nas pesquisas que nós estamos fazendo, o Tiago tinha me mandado lá um link de um equipamento que ele tinha visto como ideal aqui para nós. E eu entrei no site e fui pesquisar esses equipamentos e eu descobri um vídeo de um americano explicando tudo, como funciona. Você faz isso, você faz isso, faz isso. E eu fiquei impressionado com a facilidade daquele americano de falar as coisas. Mas eu já tinha me acostumado com isso, porque todas as vezes que você compra um equipamento, nós mexemos no estúdio com muito equipamento eletrônico, a gente sempre entra para saber como funciona. É mais fácil você assistir os tutoriais do que ficar lendo o manual. Então você assiste os tutoriais e sempre existem tutoriais de tudo quanto é equipamento, tudo quanto é recurso, e os melhores tutoriais são os americanos que fazem. As próprias empresas produzem com alguns músicos, com alguns técnicos, com alguns engenheiros, os tutoriais ideais. E eles são feras para falar. E eles vão ali na informalidade, não tem um esboço, não tem uma dificuldade, não tem uma falha. Eles vão explicando e vão mostrando, e a câmera vai filmando, e aquilo tudo. E você aprende com facilidade. E eu entrei num desses tutoriais e fui ver como funciona o equipamento. E estou vendo, puxa vida, como é que o cara tem facilidade? Como é que ele se lembra de tudo? Como é que ele fala com facilidade? Como é que ele ensina com facilidade? E aí eu falei assim, eu queria ver mais um. E eu descobri um espanhol. Eu falei assim, vai ser bom, porque as palavras em inglês que eu não entendi, no espanhol eu vou tirar de letra. E eu fui assistir o do espanhol. E o do espanhol é lo que pode ser que você bem. Eu falei, meu Deus do céu, que diferença, o que é isso? E aí nós estávamos na casa de uns amigos. Nós fomos visitar a Gê. A Gê era esposa do Moisés Malafaia. Moisés Malafaia foi um amigo muito precioso que nós tivemos e Deus o levou. E eu não tinha visto eles mais. E na véspera do início da igreja, Deus fez uma obra maravilhosa. Eu vou contar essa obra depois para vocês. Deus fez uma obra maravilhosa comigo, com o Azaf, na casa do Moisés Malafaia, há 10 anos atrás. E eu quis ir na casa deles. Não, eu quero ver vocês, eu quero visitar vocês. E nós chegamos lá, estava G, bem, feliz. Estava lá um dos filhos. Eles têm dois filhos, estava um dos filhos. O Mateus não estava. Estava Sara, é o nome dela? Acho que é Sara. Uma menina linda, uma menina toda esperta, e eu me emocionei porque ela é a cara do Moisés Malafaia, e eu me lembrei dos jeitos, das brincadeiras do Moisés, e aquilo foi assim, foi bom para mim, foi gostoso, eu gostei de estar ali. E de repente a mãe falou assim: ô filha, conta aquele negócio lá do deputado. E ela foi contar que ela foi ao Capitólio, ao Senado e ao Congresso para falar com os deputados. A escola dela escolheu ela para ser uma palestrante, uma pessoa, um representante de um porta-voz, obrigado, Naum, a porta-voz de uma causa diante dos deputados. Você é mesmo? Você foi? Fui. E antes eu entrei em contato, porque ele conhece minha mãe, e eu fiz mandei um e-mail e escrevi isso aqui. Eu falei assim, e o que, como é que foi? Aí a mãe falou assim: conta para eles o que foi que você fez. Aí ela disse: não, assim, é o Elevator Speech. Elevator Speech? O que é Elevator Speech? Elevator Speech. Ou Speecher, né? E assim, me fala o que é isso. Não, eles nos ensinam como falar. Você imagina que um deputado não tem tempo. O único tempo que você vai ter é se você pegar o elevador com ele. Então ele vai sair do quinto andar e vai ao décimo andar. Você tem 5 andares para falar o que você tem que falar com ele. Ele vai sair do elevador e vai embora. Essa é a única chance que você tem. E ela começou a dizer quais são os pontos que você precisa ter na ponta da língua para em 1 minuto, durante o percurso do elevador, você falar com o deputado. E ela disse que tinha dificuldades, não encontrou, alguém disse que ele não ia estar lá, mas elas foram lanchar e, de repente, ela olhou lá num corredor: é ele, é o deputado. E ela correu lá e falou em 1 minuto, e o deputado falou assim: mas... E, por fim, o deputado falou assim: pode contar que eu vou votar nesse projeto. Eu não sabia disso. Pode pedir minha secretária, porque eu vou votar no projeto. E quando ela chegou à secretária, o deputado já tinha dito a ela assim: não, eu vou votar. Ah, o deputado já me falou, só não precisa voltar aqui mais. Não, o deputado já falou, ele vai votar. E ela chegou para os colegas, ela chegou para a sala de aula, para o professor, falou assim: já está tudo resolvido. E eu fiquei pensando naquela menina, não sei quantos anos, 18 anos, 16 anos, uma menina de 16 anos, aprendendo a falar. E eu fiquei pensando no tutorial do mexicano. E eu fiquei pensando se eu fosse fazer o tutorial. E eu fiquei pensando se você fosse fazer o tutorial. Não, pastor, não filmar não, pelo amor de Deus. Filmar não. Eu detesto câmera, meu negócio é outra coisa. Não me... Ai, que vergonha. E a gente chama o irmão para dar um testemunho aqui. Ô, irmãos, eu estou aqui, o pastor me pegou de surpresa. Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que falar. Foi tão maravilhoso, foi lindo. Olha, eu quero dizer que foi maravilhoso, foi lindo. Não dá nem para falar, eu nem tenho palavras para falar. E gasta meia hora e não fala nada. E eu fiquei pensando naquela menina de 16 anos que aprendeu: eu sou uma elevator speaker. Eu aprendi a falar com precisão, convencer e ganhar a causa em 1 minuto. E eu fiquei pensando naquele americano, fala fluentemente, domina tudo, mostra todos os equipamentos, muda o som, pega a câmera, e ele fala, ele explica, e você assiste e aprende tudo. E eu fiquei pensando na nossa natureza, tão medíocrezinha, de um povo subdesenvolvido, de um país de terceiro mundo, que a gente tem vergonha de pegar no microfone. Ai, meu Deus, eu não gosto de pegar no microfone. A gente não sabe falar. Dê seu testemunho. Ai, eu não fico... Fala de Jesus para o seu patrão. Eu não, porque é falta de ética. Eu não posso falar de Jesus no trabalho. Fale de Jesus em 1 minuto. Nós não sabemos falar. Nós temos complexos, medos, vergonhas, constrangimentos. E na maioria das vezes nós não temos conteúdo. O que que Deus fez com você essa semana? Ah, muita coisa. Me diga uma. Ah, deixa eu pensar. E se eu quiser andar por fé, eu preciso aprender a falar. Sabe por quê, irmão? Quando lemos o capítulo 1 de Gênesis, Deus sabe falar perfeitamente. A primeira coisa que Deus faz para a criação da terra é falar. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O Senhor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o Senhor diz também: a fé sem obras é morta. E como é que eu exercito obras? Como eu exerço obras? Pela fé. Primeiro você faz como Deus fez. Você fala. Está escrito na palavra do Senhor. Essa é a minha oração hoje de manhã, Senhor. Que eu me levantarei. Que o Senhor acampará os teus anjos ao meu redor. E que eu vou caminhar, eu vou prosperar. E tudo que eu colocar as mãos vai prosperar. Aonde eu plantar, colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai me dar por herança. Está escrito na tua palavra, Senhor. E eu estou aqui em um minuto dizendo ao Senhor como é que eu vou andar nesse dia. E será assim, porque está escrito na tua palavra. E eu começo a proclamar, proclamar, proclamar, proclamar, palavrear, palavrear, profetizar. Nós precisamos treinar isso. Podemos começar agora? Quem vem aqui testemunhar? Quem eu posso escolher? Levante a mão. Irmão, já era para você ter levantado a mão. O Senhor diz assim: a palavra está na sua boca. Qual palavra? A palavra da fé. Está onde? Na sua boca. Então, por que ela não sai? Porque você não exercita. Por que Deus não respondeu ainda? Porque você não fez Gênesis 1 ainda. Deus começa o livro, no capítulo 2 de Gênesis, diz assim: não havia nada sobre a terra ainda. Pode ler lá, eu já preguei isso aqui. Não havia nada sobre a terra. Ué, mas no capítulo 1 ele tinha dito que... Aí os teólogos ficam discutindo. Se o capítulo 1 foi trocado de ordem, se o capítulo 2 é que vinha em primeiro lugar, besteira de teólogo que não sabe ainda ter comunhão com o Senhor, porque não é nada disso. O Senhor é perfeito, o Senhor não pôs nada na Bíblia para confundir. O Senhor só ensinou uma coisa: primeiro você fala, segundo, como Adão fez, você ara a terra. Então está escrito no capítulo 2, no iníciozinho do capítulo 2, não havia nada sobre a terra. Primeiro, porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Segundo, porque o homem ainda não tinha arado a terra. Então Deus cria o homem e Deus diz para o homem: começa a arar a terra. E o homem começa a arar a terra. Eu trabalho com as minhas mãos depois da palavra ter sido liberada. Mas sabe qual palavra nós liberamos muitas vezes? Não sei. Ah, não dá para mim. Nós brasileiros: ah, é muito longe. Ih, ah, eu acho que... ai. E eu e você precisamos ir para diante do Senhor. O Senhor me faz um elevator speed, ou speaker. Me faça um homem que fala no elevador. Eu também não entendi, não, Cândida. Eu fiquei perguntando a ela: mas o que é elevator speaker? Ou, eu não sei se é speaker ou speech. Meu filho, é porque você só tem um minuto dentro do elevador para falar. Então você tem que ser preciso para falar. Oh, Senhor, aí eu fui anotar. Eu anotei o que ela disse. Primeiro você põe isso, segundo você fala isso, terceiro você faz isso, quarto você faz isso. Existe um ensino na escola para os adolescentes aprenderem a ser elevator speakers. Como? Tem é o nome da técnica. Senhor, eu quero aprender a ser alguém que fala. Eu quero aprender a ser alguém que não tem vergonha, não tem constrangimento e se levanta e fala. Numa reunião, numa entrevista, você fica comendo por dentro seus dentes de vontade de fazer uma pergunta, mas você não levanta a mão para fazer a pergunta. E depois você vai embora, eu queria saber um negócio, mas eu fiquei com vergonha. Eu falei, mas por que você não levantou a mão? Porque, ah, com vergonha, o que as pessoas vão pensar de mim? Ai, meu Deus, e eu levanto a mão, eu queria fazer uma pergunta. Ah, meu Deus, como nós somos medíocres. Mas a gente mesmo vê outra pessoa, por favor, eu gostaria de fazer uma pergunta. E faz a pergunta, e fala assim, oh, eu queria ser assim. Irmãos, eu e você precisamos aprender a palavrear, a falar, a perguntar, a questionar, a não ter vergonha, a não ter complexo, a ter convicção, está escrito na palavra do Senhor. Apareceu um problema, surgiu uma dúvida, uma dificuldade, tem um desafio para enfrentar essa semana. O que é que está escrito na tua palavra? Porque eu vou ser um speaker do Senhor, eu vou ser alguém que fala, eu vou ser alguém que realmente proclama a tua palavra. Está escrito na palavra do Senhor que eu vou entrar aqui e isso vai ser resolvido. Porque a fé produz palavras. Está escrito. Jesus ensinou isso quando diante de Satanás ele não fez outra coisa senão palavrear. Satanás, está escrito, as escrituras sagradas declaram isso, isso, isso. Continuamente nós somos bombardeados por dardos. Eu não sei se acontece com você, comigo acontece muitas vezes no trânsito. Um episódio ou um aparente episódio, ou às vezes só uma sugestão de uma batida, de um acidente, de um problema, de um risco, de um perigo. E sempre que vem, eu faço questão de levantar a minha voz. Se eu estou num lugar assim que não dá para você falar em uma voz alta, eu falo aqui baixinho. Em nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo você, Satanás. Em nome do Senhor Jesus, não haverá acidentes com a minha vida. E eu ainda incluo minha esposa, eu ainda incluo meus filhos, eu ainda incluo meus discípulos. Não haverá acidentes com nenhum de nós. Esse dia está abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Porque se vem um dardo, uma sugestão, eu me levanto para proclamar o que está escrito na palavra do Senhor. Irmão, muitas vezes, no trânsito é simples, mas muitas vezes a situação nos faz tremer por dentro. Você pode não me ver tremendo por dentro, mas muitas vezes nós estamos tremendo por dentro e ainda assim podemos abrir a boca e falar. E se o inimigo falar assim, mas você está tremendo de medo, você está morrendo de medo. Estou mesmo! Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Fora em nome do Senhor Jesus, porque está escrito. A fé, ela demanda eu e você sermos profetas. Porque o que vai acontecer, que cremos pela fé, acontecerá se nós proclamarmos. A pergunta é, o que você tem proclamado? Eu fui me lembrando das ministrações dos aniversários anteriores da igreja. Muitas palavras proféticas que foram liberadas, e muitas delas por mim mesmo. E algumas vezes eu cheguei diante de Deus, mas Deus, e aí? Filho, não olhe para as circunstâncias. Eu quero te ensinar a ver nas circunstâncias o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo não é o que vocês imaginam, não é refletido nas circunstâncias que o inimigo quer que você olhe, que você veja, creia. Então o Senhor disse a mim, proclame o limiar 10 anos, será um limiar na vida da igreja. Um limiar, e nós estamos num crescente disso. Alguém pode olhar localizado só ao seu redor e dizer que isso é o mundo todo, isso é o universo. Olha o que está acontecendo no mundo inteiro, só isso aqui. Eu me lembro de um lugar que eu estava e algumas pessoas estavam falando o tempo todo, porque vai ser uma desgraça, vai ser, olha, vai ser manifestação para todo lado, e vai ser. E eu olhando essas concessionárias todas fechando as portas, eu fui na concessionária essa semana, eles tiraram os carros todos de dentro da concessionária e fizeram um muro, assim, um tapume de ferro enorme em frente a toda a vidraça. O tempo todo eu fiquei pensando, mas Deus não vai precisar. Se eu fosse o gerente, se eu fosse o dono, será que eu ia colocar? Ou eu ia ter fé? Não vai precisar. Porque estão gastando, não vai precisar, não vai precisar. E aí eu disse àquelas pessoas naquele dia, assim, não, nós vamos parar de proclamar que vai ser uma desgraça, que as manifestações vão ser uma coisa terrível e vai ter quebradeira. Não, o Senhor vai operar nessa terra. Não vai ter. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus todo espírito contrário. Nós, irmão, nós estamos vendo na nossa cidade, teve alguma coisinha, mas o diabo não pôde fazer o que ele estava prometendo fazer. Pode ter certeza que a igreja se levantou para orar. Pode ter certeza que os anjos do Senhor se acamparam. Pode ter certeza que tem gente intercedendo. Pode ter certeza que o diabo não vai fazer o que ele imagina fazer, o que ele gostaria de fazer, porque alguém se levanta para orar. E assim tem que ser na nossa vida, por fé. Por fé. Eu estava lá em Nova York, no centro de Nova York, e eu estava dentro da loja, e aí é o seguinte, era para comprar a peça número 1, mas aí o técnico vem e falou assim, você não pode comprar a peça número 1 só, você tem que comprar a peça número 1, a peça número 2 e a peça número 3. Porque sem a peça número 2, isso não funciona, sem a peça 3 no meio. Eu falei assim, meu Deus do céu. E aí então põe. Aí ele disse assim, agora você precisa do cabo para a peça número 1, para a peça número 2. E eu, meu Deus do céu, então põe. Agora você tem... Aí, por fim, ele chamou um outro técnico, e o outro técnico veio perguntando algumas outras coisas, e falou assim, você precisa ter ainda mais isso, mais isso, mais isso. Mas eu não sabia. É, mas isso, mas... Repassa comigo aqui. É, eu preciso repassar tudo, porque eu não posso chegar lá e está faltando um plugzinho. Pois é, está faltando um plug assim, assim, assim. Vamos pôr tudo na lista. Eu falei assim, agora a conta. Meu Jesus! Onde vai carregar tudo isso? Eu ainda queria trazer um teclado, porque nós doamos o teclado para uma igreja. Eu falei assim, eu tenho que trazer um teclado para pôr na minha casa, no lugar de volta lá. Eu falei assim, mas como é que eu vou carregar tudo isso? Meu Deus do céu! Aí teve um momento que o Senhor falou assim, meu filho, faz. Dentro daquele estúdio, dentro daquela loja. Meu filho, faz. Se isso vai te segurar, você nunca, nunca vai conseguir correr mais veloz. E o Senhor me lembrou... tem um versículo. Se vocês não estão conseguindo correr com os que vão a pé, como é que vocês querem correr com os que correm a cavalo? Ah, mas eu não sei. E aí a Dani perguntou assim, mas vamos levar esse teclado? Vamos levar. Mas como é que vai carregar isso? Não sei, nós carregamos. Aí o moço me trouxe uma caixa enorme desse cara, e ela queria tirar foto, porque nós estávamos andando pela rua de Nova York, e o pastor só estava lá, assim, gente, que ninguém me veja aqui. Mas hoje eu já carregando caixa aqui, e sacola para cá, e não sei o quê, e andando quilômetros, assim, ó, vários quarteirões, até chegar no metrô. Aí nós chegamos no metrô, aí como é que passa a roleta com aquele negócio todo? Ah, tá bom, senhor, vambora. Agora eu vou deixar de fazer porque tem que carregar uma caixa, eu vou deixar de fazer porque é difícil. E eu fiquei falando, eu falei com a Dani, Dani, que coisa! A gente vai fazer uma coisa, ah, é muito difícil, ah, é muito longe, ah, é muito pesado, ah, eu não dou conta. Não, senhor, eu quero por fé. É para fazer, senhor, está escrito na tua palavra, o senhor quer isso, eu vou proclamar. Vai ser, vamos fazer, vamos embora. E aí, está pesado? Vai dar conta, vamos levar, vamos, pronto. Chegamos, acabou. Rimos até... E tiramos um selfie no meio da rua para provar isso. Quantas coisas, irmão, na sua vida estão travadas, estão paradas, porque você não proclamou, será? Lembra do ano que no ano passado nós proclamamos, será, em nome do Senhor Jesus. A gente esquece rápido. Será? Está escrito, que o Senhor vai fazer. O que é que está escrito acerca desse assunto? Eu não sei, Senhor. Então vá ler. Vai aprender, eu quero isso. Eu quero, nesta semana, exercitar esta mensagem. Eu quero ouvir sobre a fé e eu quero exercitar essa mensagem. Eu vou buscar a Deus. Porque eu também não quero sair fazendo coisa da minha cabeça, não. Porque coisa da minha cabeça não vai dar certo. Isso não é fé. Isso é cabeça dura, isso é insistência. Eu quero ouvir de Deus o que é para fazer. E ainda que não seja assim uma voz perfeitamente audível, filho, faça assim, ponto um, ponto dois, eu quero ser conduzido, guiado pelo teu Espírito Santo. E quando eu me assustar, uai, Deus fez, meu Deus, porque vem fé. E quando vier alguma dúvida, quando o diabo cirandar com algum dardo, nós vimos hoje de manhã, Abraão fortalecia a sua fé, dando glória a Deus. Fortaleça a sua fé, eu vou fortalecer minha fé, glória a Deus, louvado seja o Senhor vai fazer, eu estou arando essa terra, Deus disse que vai nascer planta, eu nunca vi planta, eu nunca vi verde, mas Deus disse que vai nascer, então vai nascer, então eu vou arar, pela fé eu vou arar essa terra, eu vou colocar a mão. Alguns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos e eu queria um tempo de oração. E eu estava hospedado na casa desses meus irmãos, o Dilson, e não meus irmãos físicos, eu tenho um irmão físico que chama Dilson. Eu estava na casa desses irmãos e amigos, o Dilson e a Obed, e eu tive vontade de ir numa colina, tem uma montanha na cidade onde eles moravam, e tem uma universidade, uma escola técnica de Massachusetts. E eu fui para aquele lugar, e fui andar naquele lugar. Imagina uma montanha com árvores lindas, maravilhosas, gramados lindos, maravilhosos, prédios lindos, maravilhosos, e tinha salas para tudo, tudo da melhor qualidade, tudo melhor, que coisa impressionante. Eu fiquei pensando, Deus, nós lá no Brasil ficamos naquele negócio, aumentar um meio metrozinho no meu apartamento, aumentar mais um metrozinho daqui, mais um metrozinho, aproveitar, aqui tem espaço para tudo. Senhor, dá-nos dessa virtude de qualidade, de fé, de ousar, de fazer bem feito. E eu assentado ali, falei, Senhor, eu aqui estou debaixo de um céu de possibilidades, mas eu já viajei algumas vezes, e eu sei que quando eu volto para o Brasil, eu estou debaixo de um céu de impossibilidades. Isso marcou minha vida alguns anos atrás. Como nação, nós vivemos debaixo de um céu de impossibilidades. Não dá, não tem jeito, não pode, não dá certo, não consigo, não tem, não dá. E eu falei, Senhor, aqui eu estou vendo coisas possíveis, mas eu quero aprender a voltar para a minha casa, para a minha rotina, para o meu dia a dia e estar debaixo de um céu de possibilidades. Eu não quero viver debaixo daquele céu de impossibilidades. Então aprenda a semear, filho. Aprenda a proclamar com a voz, a semear com a sua voz. Aprenda a profetizar, aprenda a palavrear. E não tenha medo na hora que eu te falar, carrega as caixas, compra tudo, leva. E se por acaso eu errar, Deus, não tem problema, errou. Estraga a cara, mete a cara na parede, resolve. Você vai se virar, eu vou te ajudar e você vai aprender o caminho. Mas se você ficar com medo de errar, você nunca vai acertar. Senhor, eu quero isso para a minha vida, para as minhas coisas conjugais, familiares, financeiras, materiais, para a minha vida profissional. Eu quero esse padrão do reino. O justo anda por fé. E para eu andar por fé, eu preciso buscar a Deus. E se eu buscar a Deus e andar por fé, eu vou aprender a ser um palavreador, um profeta de Deus, alguém que proclama o tempo inteiro o que Deus disse que vai fazer. Deus disse que os próximos 10 anos serão 10 anos sobrenaturais para nós como igreja, que é um limiar na vida da igreja, um limiar. O Senhor está fazendo coisas maravilhosas, só não vê quem não persevera. Quem não persevera só tem uma imagem, você só tem uma imagem do Ayrton Senna. Você nunca vai saber como seria a imagem do Ayrton Senna com a idade de hoje. Você só tem uma imagem do Ayrton Senna, aquela que ficou lá atrás, anos atrás. Uma pessoa que desiste no meio do caminho só tem uma imagem, aquela que ele deixou anos atrás. Só tem um conceito, aquele que deixou anos atrás. A pessoa não vê a mudança, não vê o crescimento, não vivencia. Só tem aquela imagem lá atrás. Mas quem persevera, vê que Deus está fazendo no decorrer dos anos. Mais do que ver, ele começa a experimentar, Deus está fazendo. Olha o crescimento, olha o crescimento. Eu falei hoje de manhã que estava olhando as filhas. Olha os nossos filhos. Olha a nossa igreja. Olha a sua vida, olha as suas finanças. Olha como Deus já avançou. Olha como Deus já fez, persevera, porque Deus faz na vida daquele que persevera. Anda por fé, ousa, profetiza, proclama, proclama sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, proclama sobre todas as questões da sua vida, proclama o que está escrito na palavra do Senhor, viva o que está escrito na palavra do Senhor, e você vai experimentar, você vai parar de ser um aquele que, ai, não dá, que não pode, ai, e você vai ser alguém que sabe falar com um deputado em um minuto e ganhar a causa, e você vai saber falar com Deus em um minuto e ganhar a causa, e você vai saber falar até mesmo com o diabo em um segundo e ganhar a causa. Eu preciso aprender a falar, eu preciso profetizar. Moisés disse: oxalá todos profetizassem, Miriam, que eu e você sejamos alguém assim, que anda por fé e sabe que se eu tenho fé, eu vou proclamar, porque Deus realiza tudo o que Ele tem para realizar, primeiro com palavras. Fecha os teus olhos. Próximo domingo nós vamos estar na ceia do Senhor. torne a ceia de Senhor algo realmente digno de reverência. Põe a sua melhor roupa, traga a sua melhor oferta, traga ofertas em mantimento para a mesa diaconal. Venha celebrar o Senhor, venha cultuar o Senhor. Eu vou começar o meu mês de julho no altar do Senhor, celebrando a ceia. Eu vou crescer, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a Deus, mais do que eu busco qualquer coisa, mais do que eu me ocupo com as minhas necessidades, eu vou buscar a Deus, eu vou estudar a palavra, eu vou me encher da palavra, eu vou crescer na fé, eu vou crescer no conhecimento, minha medida da fé vai crescer. E eu vou me tornar alguém firme, seguro, que não tem dúvida, que não vacila. Ó homem inconstante, não penses que receberá algo de Deus. Vacilante, que duvida. Eu não serei um homem que duvida, eu não serei uma mulher que duvida. Uma pessoa insegura, ah, não sei se faço, não faço. Deus vai me falar, Deus vai me guiar. Eu sei o que está escrito, eu vou proclamar o que está escrito. Eu quero isso para a minha vida. E nesse momento, com seus olhos fechados, aplica isso a alguma questão da tua vida pessoal. Você vai identificar todas as vezes que o diabo vem com um desânimo, com uma tristeza, com uma agonia qualquer, e isso te faz calar. E você vai dizer, Satanás, você não me cala nunca mais. Eu sou um justo, lavado pelo sangue do Cordeiro, e eu vou andar por fé, porque o justo anda por fé. Você vai rir da situação. Você vai rir da circunstância. Porque o Senhor vai dizer, filho, por que te preocupas? Põe na minha mão e entrega. Coloque-se de pé, irmão. Convido você a ficar de pé e continue orando ao Senhor. Eu quero isso para minha vida, Senhor. Eu nunca mais vou sair reclamando, murmurando. Eu nunca mais vou precisar discutir e brigar e reclamar e me desanimar e desistir, porque eu vou usar a minha voz para proclamar o que está escrito na palavra a meu respeito, a respeito da minha casa, dos meus filhos, de qualquer circunstância à minha volta. Eu quero essa transformação, e essa transformação será um testemunho público de que eu nasci de novo e de que eu sou guiado pelo Espírito Santo, e que é o Espírito Santo que está me ensinando nessa noite. Eu quero isso, Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.